identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, Estúdio em Santos, Rua Paulo Guarujá Volpe, número 3, Centro da Consulto 63, Rua da Praia, Santos. E Guarujá, Rua José Vasconcelos, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazzo. Sua unidade na Praia Grande. Contrate agora. www.trasmontano.com.br ou procure um corretor autorizado. Alô, Zona Noroeste. Pela primeira vez aqui na nossa região, a Casa X Santos traz o Papai Noel na loja Opção. Será no dia 14 de dezembro, às 13 horas. Venha ver a chegada do Papai Noel aqui na Zona Noroeste. Apoio de T Casa X Santos. Este ano a gente merece um Natal grandioso, não merece? E com muita economia. Sabe como? Preparando tudo com o Atacadão, o seu parceirão. Porque só no Atacadão você encontra as melhores marcas e os menores preços para fazer a festa. Tem Sadia, Perdigão, Kikaldo, Budweiser, Ioki, Clínico Aurora e muito mais. Vem abastecer o seu negócio e levar muita variedade para a família inteira. Natal Atacadão, todos merecem um Natal assim. Atacadão, o lugar de comprar barato. Beba com moderação. Olá galera, aqui é o Léo Magalhães e nesse Natal eu quero desejar a todos muita paz, harmonia, prosperidade e amor. Para todo começo tem um Volkswagen Zero na garagem. Venha dar um start no seu 2021 na maior concessionária da região. Condições especiais, entrega imediata. Toda a qualidade Volkswagen que você já conhece. Além da maior variedade de veículos e seminovos em estoque. Aproveite o seu 13º para fazer o melhor para você. Start 2021 na Comeri. Passa no trânsito como todos os pedestres. Consulte condições. Muito mais sucesso, as melhores promoções, prêmios exclusivos, os seus artistas preferidos, a mais ouvida no rádio, celular e na internet. Agora já FM é amor e alegria todo dia. Todo dia.